antes, bem pensantes, bem carentes, que não tinha nada. Hoje é só risada, hoje é só gugu. Surge um papo dos quatro anos que motiva a criançada, vada quebrada, pra ser feliz. Cinco mentes, bem pensantes, bem carentes, que não tinha nada. Hoje é só risada, hoje é só gugu. Surge um papo dos quatro anos que motiva a criançada, vada quebrada, pra ser feliz. Vai testar essa história, o champanhe que foi longe, a caminhada nessa estrada, pra ser feliz. O foco nunca foi um money, mas brotou tipo do nada, rosas de prata, ouro é o espírito. Antigamente nós sofria e ninguém acreditava, não dava nada, precisa ir. E hoje é só curtição, de manhã até a madrugada, prepara as malas pro Havaí. Cinco metes bem pensantes, bem carentes, que não tinha nada. Hoje é só risada, hoje é só tudo. Surge um papo dos quatro M que motiva a criançada, lá da quebrada, pra ser feliz. Cinco metes bem pensantes, bem carentes, que não tinha nada. Hoje é só risada, hoje é só tudo. Surge um papo dos quatro M que motiva a criançada, lá da quebrada, pra ser feliz. Bate até se estoura o champanhe que foi longe, a caminhada nessa estrada, pra ser feliz. O foco nunca foi o money, mas brotou tipo do nada, rosa de prata, ouro é o espinho. Antigamente nós sofria e ninguém acreditava, não dava nada, precisa ir. Hoje é só curtição, de manhã até a madrugada, prepara.